Meditação da Gratidão. Encontre uma posição confortável. Feche os olhos suavemente e permita-se chegar com calma a este momento. Respire fundo. Sinta o ar entrando e saindo com tranquilidade. Inspire profundamente. E ao inspirar, solte qualquer tensão que estiver no corpo. Deixe os ombros caírem, o rosto relaxar, o coração se abrir. A gratidão começa com a presença. Traga sua atenção para o aqui e agora. Sinta o ar que entra. Sinta o corpo sendo sustentado pela superfície onde está. Tudo o que você precisa neste momento está disponível. Permita que uma sensação suave de tranquilidade e acolhimento cresça dentro de você. Agora, traga à mente algo simples pelo qual você se sente grato hoje. Pode ser uma pessoa, um gesto, um momento de paz ou até um pequeno detalhe da sua rotina. Deixe que essa imagem ou lembrança venha naturalmente. Observe-a com carinho. Perceba as sensações que surgem no corpo ao pensar nisso. Sinta o coração se expandindo. É a energia da gratidão se manifestando. Respire profundamente e a cada inspiração, sinta-se mais conectado com o que é bom em sua vida. A cada expiração, libere o que impede você de perceber o quanto já possui. Repita mentalmente: sou grato pelo que tenho. Sou grato por estar aqui. Sou grato pela vida que flui em mim. Agora amplie essa gratidão. Pense nas pessoas que tornam sua vida mais leve, familiares, amigos, colegas ou até desconhecidos que cruzaram seu caminho com gentileza. Visualize cada um deles sendo envolvido por uma luz suave e quente. Diga em silêncio: sou grato por vocês. Que vocês sejam felizes. Que a vida os abrace com amor. Permita que esse sentimento cresça e se espalhe. Sinta a gratidão se expandindo do seu coração para todo o seu corpo. Ela percorre os braços, o peito, o abdômen, as pernas e os pés. Você inteiro vibra nessa energia de reconhecimento e amor. A gratidão é uma força viva. Quanto mais você a cultiva, mais motivos aparecem para agradecê-la. Agora volte a atenção para as coisas simples que sustentam sua vida. O ar que você respira, a água que o hidrata, a comida que o nutre, a natureza que o acolhe e o corpo que permite você estar aqui vivendo esta experiência. Cada detalhe é um presente. Agradeça silenciosamente por eles. Pense agora em um desafio que você esteja enfrentando. Por um instante, veja se consegue encontrar algo para agradecer também nessa experiência. Talvez um aprendizado, uma força nova, um sinal de crescimento. Respire fundo e diga internamente: sou grato até pelos caminhos difíceis, pois me ensinam a crescer. Permaneça por alguns instantes sentindo a gratidão vibrar dentro de você. Ela tem um som, uma cor, uma temperatura. Sinta-a. Perceba como o coração se torna mais leve e o corpo mais calmo. A gratidão transforma tudo o que toca. Agora comece a retornar lentamente. Traga sua atenção para o corpo. Sinta os pés, as mãos, o ar que toca a pele. Faça uma respiração profunda e, ao expirar, imagine espalhar essa energia de gratidão para o mundo. Leve uma das mãos ao peito e sinta o coração batendo. Ele é o lembrete de que a vida acontece aqui, agora. Quando estiver pronto, abra os olhos devagar. Olhe ao redor com suavidade. Talvez nada tenha mudado fora de você, mas algo mudou dentro. E isso é o que realmente importa. Respire mais uma vez, profundamente, e sorria. Você acabou de praticar a meditação da gratidão.